primeira manhã que te perdi. Acordei mais cansado que sozinho. Como um conde falando aos passarinhos, como Bumba meu boi sem capitão. E gemi como geme o arvoredo, como a brisa descendo das colinas, como quem perde o prumo e desatina, como um boi no meio da multidão. Na segunda manhã que te perdi, era tarde demais pra ser sozinho. Cruzei ruas, estradas e caminhos, como um carro correndo em contramão. Pelo canto da boca, no sussurro, fiz um canto demente, absurdo. Um lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo no porão. E na segunda manhã que te perdi, era tarde demais pra ser sozinho. Eu cruzei ruas, estradas e caminhos, como um carro correndo em contramão. Pelo canto da boca, no sussurro, fiz um canto demente, absurdo. Um lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo no porão. Solidão.